Pagia 102, fără control de dreapta, apoi de tu. Alfa-Vito Juliette autorizada a decolagem, vento no 20 graus, 3 nós, Alfa-Vito Juliette. Autorizada a decolagem, Alfa-Vito Juliette. Controle de Salvador, Guardião 02, bom dia. Guardião 02, prossiga. O 02 necessita fazer um voo para São Policial no setor do centro administrativo, máximo de 410, sem interferir com a gente de aproximação, da 1-0. Valor 3454, posição 06, pushback, funcionamento. Guarde, está livre acionamento na posição, guarde, permissão ao pushback 3454. Livre acionamento na posição, andando para o pushback 3454. Chame o controle solo 121 decimal 9. 1219, objeto 672, meu amor. Bravo Eco, você vai passar em tráfego, está pronto. Oscar Bravo Eco, alinha e mantém cabeceira no 7. Alinha e mantém no 7, Bravo Eco. Chame torre 118 da Flamengo. Eu tenho lá no TQS, Papai Romeu Juliette Alfa Vitor. Alfa, até que sei que eu vi a parte 3, eu vi a atmeta 2, né? Então 3859, autorizado a decolagem imediata, o vento é 110 graus, 7 nós. Está iniciando. Meu Golfo Vito cruze a pista 17 agora. Aporte na Taxway Lima para o solo em 121 decimal 9. Alô, Juliette Alfa Vito? Siga Juliette Alfa Vito? É, torre 118-3, senhorita. 118 decimal 6. Ah, 118-6, grato. Avianca 6311, mantém o ponto de espera. Torre, bom dia, Papai Romeu, Juliette Alfa Vitor. Juliette Alfa Vitor, prossiga. Passou Dona, estabilizado a 4, 5 milhas. Continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 7, Vitor. Então, 3859, decola de Salvador aos 44, semicontrole em 119, decimal 35, tá 3859. Provavelmente detectará no seu TQS uma aeronave que está mantendo a linha do litoral a 500 pés, ok? Afirmativo, estamos monitorando, sistema controle 1935, bom dia. Bom voo, comandante. Controle, o TAM 3859. 3859, contatada na decolagem, sou nível 360, saída Gole, transição Gonza. Gente, após 3000 pode voar direto, Gole? Mantém saída, então, 3859. Manteremos a saída. Já temos a aeronave pushback no 62, Romeu Gonza, Lito. E aí, posso seguir? Consegui até outra voz ali do gate side, aguardando o pushback da aeronave batendo no 62, ok? Romeu Gonzalo. Tá 94 no ano. 02733, tá passando o farol da barra. Precisa ceder pra 4500 pés no meio do Itaparica. Sim? Em buraquinho, Alfa Vitor Juliette. É bom estar em buraquinho, Alfa Vitor Juliette. Sobre a ilha de Itaparica. 02733, nenhum tráfego se informar, frequência livre para coordenação. 2733. Sou atmosfera 2733, suba ao nível 045. Subindo para o 045. Atmosfera 2733, na escuta do controle. Afirmativo, mantém a escuta do controle. Salvador, tá 94111. Tá 94111, mantém a posição antes da Delta. Mantendo, 94111. Alfa Vitor Juliette, chame o controle Salvador 119.35, Alfa Vitor Juliette. Chame o controle 119.35, Juliette. Controle Salvador, muito bom dia, Papatango Alfa Vitor Juliette, mantendo no meu pé, corredor forte. Papatango Alfa Vitor Juliette, mantenha mil pés, reporte 20 milhas de Salvador para regresso. Repórter A20 Miriam Salvador para regresso, Alfa Vitor Juliette. Até o portão 2, objeto 6726. Tá na Delta? 94-1, ingresso, mantém a posição na taxiway Delta. Ingresso, mantém a posição na Delta, 94-1. Eu vou prossegue para o Aerostar. Cliente, taxia em frente do Alfa, ingressa aquilo, chama na saída do pátio 3 para prosseguir o táxi. Cliente, estamos prosseguindo pela Alfa, cruzarei na Kilo e Juliette, no pátio positivo. Na saída do pátio 3, vai ingressar a pátio 3, no lado ingresso, na saída do pátio 3, chama para prosseguir o táxi. Cliente, chamarei. Salvador, tá 3454 para o táxi, seu B, 180, tá com 4 horas de autonomia, terminado Natal. Para ingressar na pista. 454, táxi de Juliette Alfa e Delta, para o ponto de espera da 1 agora no local. Juliette Alfa e Delta, Alta 3454. Tá 94-1, alinha e mantém. Alinha e mantém na 1-0, 94-1. Esquerda da sua proa, e eu tenho duas aeronaves a reação que vão decolar com curva à direita. Daí o senhor terá que aguardar devido ao cenário, ok? Quem é esse pra voar? 159, passa nível 110, chame Recife 128, décima 8, aterna 133, décima 25, então 3859. 1288, Samara, um bom dia. Pátio 4, é isso? O senhor tem condições de decolar daí, da onde o senhor está? Caneco, essa Veca Brasil 6311, decola de Salvador 50, semicontrole 119, decimal 35, ou a Veca Brasil 6311. 0, saída da outra opção de Né. 320, Né, 31. Controle Salvador, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. 02 abandonou o setor de Cimbra, está 410, estamos com a guarnição policial lá no setor nordeste, na entrada do corpo, próximo à entrada da Camaçari. Vamos para lá, baixa altura, 410, na escuta do controle. Controle sim, a gente mantém 400 pés na nossa escuta. 02. No autorizada a decolagem, o vento 140 graus, 5 nós, o ajuste é 1015. Iniciando. Gol 1688, Salvador 1995, composto. Cadê 736, controle? Escuta, prossiga. Quanto tempo manterá sobrevoo nessa área? Passou mais 5 minutos. próxima vertical de Vera Cruz. Controle 7. Controle, pode o gol 1-8-8. Temos a informação, Romeo. 1-8-8-8, acendendo a identificação, chegada Mari, desça ao nível 060. E o 060 na Mari, triplo 8. Controle Salvador, papapá, Mike, é com Delta? Salvador, é papapá, Mike, é com Delta? Papá, Mike, é com Delta, sumiu o pé, corredor a Sherry, pode falar da barra. Botaria no celular da barra, Mike, é com Delta. Está mantendo 500 pés. Manterá 500? Afirmativo. Sim, a gente mantém 500 pés, você pode falar da barra. Delta. Controle, o da 94111, perfil da Delta, passando 2000. Nível de decolagem, Bravo Eco. 380, saída da Delta, transição Blaze. Ok. Subindo 380, da El Blaze. 04 no 1. Tá 94 no 1, chame controle 1-9.35, tá 94 no 1. Controle, autoriza o álcool do Juliette acender até 2.500. 3454, ali mantém. Ali mantém na partida da Delta 3454. Stan 3941, pode voar da Delta? Mantém o perfil da saída da 9411. Mantendo já. Autorizado o cruzamento. Tá, tambor. Oscar Bravo Eco, decola de Salvador 53, chame o controle. 1-9.35, Oscar Bravo Eco. 19.35, Bravo Eco. Simulado. Para 2733, desço para 2000 pés, reporte cruzando 2500 pés. Cruzando 2500. Decimal 35, transponder 5400. Autorizado conforme, 300 para Guarulhos, Operuísca 50, decola da 10 com curva à direita, de alta em 1935, 5410. Correto, tá, alô, bom dia, Papatango, Romeu Gopivito. Bom dia, precisa. Romeu Gopivito no pote 3, autorização conforme, iniciou a centena, por meio de 04, está no pote 3. Vamos coordenar, só os testes para cá. Tem 02 controle. Tem 02 controle. Na escuta, 02. O cara sobrevoou na área por quanto tempo? Confirma. Por quanto tempo manterá sobrevoo na área? Nós estamos aqui afastando para o setor Eco. Então vamos verificar se estamos vendo esse novo delegado aqui. E vamos afastar do campo. Sim. Patango Oscar Bravo Eco, tráfego 1 hora, 3 milhas, rumo sul, Alfa Sierra 50 a 300 pés. Bravo Eco, ciente do tráfego. Série 2733, cruzou 2500, está agora nivelando 2000 pés. Série 2733, no tráfego no setor informar, frequência livre para coordenação, chame para regresso, Salvador. Bora para regresso. Eu vou seguir cópia. A própria. Você é autorizado uma centena, decolagem 1-0 com curva esquerda, saída é a Momo Alba, pó direto, controle 1-9-3-5, transponder 5-4-1-7. Conforme Irecê, uma centena, saída da 1-0, curva esquerda, Momo, transição Alba, pó direto, 5-4-1-7, acionado, 19-3-5, é o controle para o acionamento. Correto, liga o sinal, chame táxi, Vitor. Valeu, táxi. Farig log 9871, tá pronto para puxar, né? O vento é 1.40 graus, 8.9. Autorizado a decolagem esse ano, tá 3.4.4. Tino Manati, confirma isso. Negativo, Fernando Catan, voo local 2 horas, vamos fazer um sobrevoo em Veracruz. Gente, Mike Eco Delta, manterá 500 pés. Afirmativo. A sua torre passando no farol da barra. Gente, grato. 9411, passa nível 1110, chame Recife no 28 decimal 8, aterna 133 decimal 25, então 9411. 288-13525. 13325, secundário, 9411. 13325. Pena. Tchau. Controlador Sebra Vé, passa 2800 para livre da restrição. Afirmativo, livre da restrição, atenção 080, confirma estimado para pouso, Oscar Bravo Eco. Aguarde para estimado. Controle. É o Papatango da Ventura Lima Alfa, ciente da Romeu. Confirme o código acionado. 5142. Papatango November Lima Alfa, mantenha nível 075. Foi na proa de caixa pregos para ingresso no corredor caixa pregos. Papatango November Lima Alfa. O Lima Alfa está ciente na proa de caixa prego para descida. Mantenha... Mantenha nível 075, aguarde para a descida. Papatango November Lima Alfa. Lima Alfa mantendo 075, aguardando. Salvador, bom dia, TAN 3454, cruza 2.200 na PUCA. TAN 3454, contato radar, tomou nível 330, saída PUCA Transfora Cajô. PUCA Aracaju, acendendo 33054. Adango November Lima Alfa, confirme procedência. Lima Alfa, conquista. Vitória da conquista? Afirmativo. Controle ciente. Novo ciente, faz força do táxi, eu vi aqui no Delta, chame a torre, sendo 8.60. Vamos lá, Delta, chama 18.60, obrigado, Vitor. Se alivio para a coordenação, Mike Eco Delta, reporte para regresso, Salvador. Controle Salvador, Guardião 02. Consiga. Nós estamos perseguindo um veículo aqui que é suspeito com vários elementos. Estamos aproximando do campo, vamos cruzar a aproximação da 17 e 10. Gostaria de passar para a torre. Chame torre 118, assinal 6, Guardião 02. Chamar a torre, Guardião 02. 1888, após TAP de separador, mil pés, ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. Ok, para 2 mil pés, após TAP, informarei no ILS. Ó, meu Golf Vito, a linha mantém. Log 9871, tem 4 a bordo, 3.50, alterna Galeão, pronto para o táxi. 4 a bordo, 3.50, alterna Galeão, copiado, táxi de Aquino, Delta para o transporte para o Brasil, a 4, 9871. Aquino e Delta. Delta, ponto de estrada 10 deslocado, quando lá, torre? 108 na dúvida. E nós vamos afastar agora para o setor Eco do campo, última volta, setor Nordeste, para Cascalheiras, afastando aí as 10 milhas. Ah, então o senhor vai regressar a frequência do controle, ok? Afirmo, tomando controle do Guardião 02. Boa missão lá, comandante. Confirme? Boa missão lá. Ah, grave, nós estamos com uma situação aí grave, um delegado da polícia foi baleado e morto. E então, em percepção, a gente vai ver isso. Siga. Os 02 estão com o negócio de mas agora estamos voltando para o setor, afastando para o setor Nordeste e permaneceremos na escuta desse motor. Gente, mantenha. Escuta lá, controle. 02. Táxi, eu vou seguir chamando o pedimento do 7. Recife 2945, então 3454. Ativo, Recife 2945, 3454. Cruzou 35 subindo. 35, obrigado, bom dia. 085, solicita. Afirmo. Catatango Alfa Bravo Eco, plano modificado zona 303, ascensão nível 085. Para 085, Bravo Eco. Para deslocada. Santos Pés, ajuste 1-0 no 5, ingresso no corredor Caixa Pregos, reporte Caixa Pregos. Lima Alfa City para 1500, comando 0 no 5, reportaremos Caixa Pregos. Plano Catatango Alfa Bravo Eco, 2000, que vai na esquerda na bomba. Tem a posição, tá ok? Não, ele tá aqui do lado, aqui na... depois da placa aqui, indicativa nossa. Então dá pro senhor prosseguir? Dá pra prosseguir sim, ele tá aqui na delta aqui, mas fora da placa de indicação aqui da pista. Afirmo, então tá autorizado o senhor a prosseguir no táxi, ingressar e reportar alinhado, ok? Reportar alinhado, o Varig Log, vem, 9871. Afirmo. 08 1408 726, prossiga. Um pouquinho antecipado aí para autorização Recife. Recife, combinação 320, vamos esperar. Prepara para a placa 2000. Regresso ao Salvador, solicita perceber esse instrumento. 02733, sua para 2000 pés, reporte estabilizado no local do localizador. Para 2000, portará estabilizado o localizador. Alinhado, pronto, agora que logo 9871. Varglog 9871 está autorizada a decolagem, o vento é 120 graus, meia dúzia de nós, o ajuste é 1015. Iniciando 1015, o Varglog. Guarulhos, vamos coordenar o 360, agora de cópia. Obrigado, Naka, escuta. 888, estabilizado? Não, localizador. transporte estabilizado no custo do localizador, Gol 1888. Estamos no localizador. Estabilizado? Ainda não. Transporte estabilizado. Salvador, bom dia. Estou passando de 7.90. Papatango, Mike Eco, November, contato radar sobre a posição Conde, foi na Cruz de Bonf para interceptar a chegada Bonf, reporte para a descida. Bonf, 35, transporte 5427. Estamos autorizados então para Recife 330, operação 58, Ecolandão 10, concorreu à esquerda, por Caracaju. Controle 11935, transponder 5427, objeto 6726. Objeto 6726, qual é o parcelamento? Botará. Estou estabilizado? Estado, baixado e travado. Chame torre 118, decimal 6, Gol 1888. 88. Gol 1888? Prossiga, bom dia! Bom dia, comandante. Bem-vindo a Salvador. Informo cabeceira de locada 1.200 metros. O vento 130 graus 09 nós, a gente é 1015. E estado, estado. Estou autorizado para uso. Tá curtinha hoje, né? Então tá com o trem baixado e travado. Vamos pousar na deslocada lá. Afirmo. 360 para Guarulhos, Aperuísque 50, da El Dinero é a saída, decola da 10, curva direita, 1935 é o controle, 5423 é o transponder. Não, aqui é o mencionamento, 983. Para lá, obrigado. Este completo final do procedimento ali é sexway sem o glide, aguarde transferência para a torre. Guarda da transferência, só para a coordenação, solicita tocar a RBT, depois você resolve o procedimento VR. Gente, coordenar com a torre, frontera 1733, aguarde transferência. 33. Isso, Alfa, Serra 2733. Buraco do Gol. Gol 1888, no solo de Salvador ao 09. Vai livrar a direita e chamar o solo. 121 no decimal 9. Bem-vindo a Salvador. Estabilizado no localizador, ainda não está a visão. Ok, reporte passando externo com trem baixo e travado, seu fala-toque remetido, é isso? Afirmativo, se ele for tocar a remeter, depois realizar o procedimento VR. Livrando, 1888. Gol 1888, 1121, decimal 9. Decimal 9. Desça para 1500 pés, reporte para ingresso no corredor Vera Cruz. Limão, funcionará para Vera Cruz. Controle do Alfa Vitor Juliette para regresso. Patango Alfa Vitor Juliette, mantém 1000 pés, corredor forte, reporte para ingresso no corredor Interlagos, Alfa Vitor Juliette. Mantém 1000 pés, reportará para ingresso Interlagos, Juliette. 202. Vai lá. 154904. Ono 2 em linha 10, 1935. O Alfa Serra 5. 5-0, mantendo 4-0.